posso sentir o milagre sendo gerado em mim, presente enviado do Senhor. O sonho mais lindo que fez meu mundo ter bem mais sentido. A minha vida é só pra te fazer feliz. Não imaginava que Deus tinha tanto pra mim até você surgir. E de repente você chegou e mudou todos os planos meus. Ser mãe é a missão que Deus me deu. É tanto amor que nem cabe em mim. Aproveitar cada momento contigo. Te amo, filho. E de repente você chegou e mudou todos os planos meus. Ser mãe é a missão que Deus me deu. É tanto amor que nem cabe em mim. Quero aproveitar de nada.